6327, decola 59, controle 120, decimal 8. Agora 1208, Oxené 6327. Afirmo. Romeu Oscar Bravo? O Romeu Oscar Bravo, qual o horário da notificação, por gentileza? Ok, a gente aguarda um tantinho, Romeu Oscar Bravo. Para o Costa Azul, não é? 3-2-1, ponte espera da Golf, pronto. Oxiner 6321, autorizado a linha de decolar, cabeceira 28, vento variável com 0619, ajuste 1012. Nível de decolagem, pista 2810, ajuste 6321. November 29, Romeo Echo, after Airbus 318, clear line up and wait runway 28. Hey. Oxiner 6321, decola 02, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Tá pronto a cópia? Romeu, Oscar Bravo, tá autorizado 500 pés, voo local, perdão, voo Salvador até o Costa Azul, pelo litoral sul, decola da cabeceira... Perdão, decola do pátio 3, comprou direto para o litoral sul, transponder 0165, o controle em 120, decimal 8, contexto. Só confirmando, o controle é 120 decimal 8, ok? 120 decimal 8. Correto. Certo, Romeu Oscar Bravo, chame a torre em... ou chame na minha frequência para acionamento, ok? Acionamento? Está livre acionamento, então chame a torre em 18.6 para a decolagem. Quenegal no 0, 1 no 2. Boa tarde, o quilômetro é ótimo. Torre, o quilômetro é ótimo, boa tarde. Sim. Boa tarde, mantém escuta. November 29, Romeo Echo, airborne at 04, contact now control 120.8. Turn Romeo Echo, with so long, sir. Romeu Oscar Bravo, pronto para decolagem? Romeu Oscar Bravo, prossiga? É o quilo Romeu Oscar, senhor. Quilo Romeu Oscar! Reporte ao final de 2 milhas, cabeceira 17, quilo Romeu Oscar. Passa 2 milhas, 17, Romeu Oscar. Salvador, passaria do 2231, no meia, uma milha para o externo, trem baixo. Bom, passaria 2231, complete aproximação, número 1 para pouso, reporte avistando. Estamos agora com a chuva moderada no aeródromo, visibilidade restrita no setor de aproximação da 28. O vento é de... o vento está variado com 08 nós e o ajuste 1012. Poxa, 1012, vento variável. De que direção aproximadamente, senhor? Através, né? Para o setor sul, né? Isso, ele está variando mais ou menos aí variando de 140 a 200 graus, mais ou menos. Ah, poxa, senhor. Muito grato, senhor. Vai para uma avistando. Ok. Final de 12 milhas, João Meioso. Está atrasado o pouso, pista no 7, vento no 40 graus, 08 graus. Tem pouso no 7, João Meioso. Para visual, estou com 1.500 pés do passaredo, trem baixo. Tem gente, está autorizado o pouso. O vento no momento está de 140 com 612. Ok, muito grato. 140 com 612. Quilômetro Oscar no solo 08, livre táxi à direita, parte 5, estaciona livre frequência. Passarei 2231 no solo ao 08, ao livrar à esquerda, chame o solo 121 desse canal. Pode confirmar as condições de vento na final? Vai livrar aqui à esquerda, tá uma chuva de moderada pra forte na curta final e o vento tá mais tranquilo. Ah, tá ok, grato pela informação. Nada. O Tá ok, sim, gente, autorizado a decolagem da presente do pátio 3, hein, evitando o sobrevoo da Taxi Alpha, destino ao corredor Axé. Vento 170 graus, 0612 nós, 1012. Romeu Oscar Bravo. Boa tarde, prossiga na Alfa e Juliette para remota 1-4, passarei 2-2-3-1. Alfa Juliette para 1-4, 2-2-3-1. Chuva moderada na curta final e o vento é de variável com 0,612 nós, 1012 ajuste. Gente, está listando já o campo. Fora do solo 1-0, contato com, é, melhor dizendo, é, reporte livrando o eixo de decolagem do 1-7. Vai chamar livrando o 1-7, Renan Lutan 3217, está autorizado para Confins, nível de voo 360, pela APA Zulu 16. A pista em uso agora é a 10, decola com curva à direita, subida da Euleda Bridge, o transponder é 5007 e o controle em 120, decimal 8, conteja. Autorizou Confins 360, conforme a APA Zulu 16, decola da 10, curva à direita no perfil da Euleda, Leda Bridge. Chamando 208 e 5007 transponder. 5007 transponder, chama para acionamento, tá? 3217. Vou chamar. 755, seu solo 1-2, à esquerda na taxiway Delta. Mantenha Delta e chame 121 decimal 9 o solo para prosseguir. Então, boa tarde. Delta 1219, gol 755. Boa tarde, prossiga na Alfa e Juliette para o 01. Positivo. Livetex, Alfa, Juliette, Gate 1, gol 1075. Salvador, Xanera 63. 14, Sonar 5, pronto para pushback, sonamento. 3-1-4, aguarde um instante para o pushback acionamento. É, estamos agora operando com a pista 10, ok? A sua decolagem será da cabeceira 1-0, com curva à esquerda, subida Momo, transição Flock. 1-0, curva à esquerda, mesma saída para o Xanera 6-1-4. Correto, coordenei com a equipe solo, tem um aeronave da Gol que vai ingressar no pátio em instantes. Assim que ele tiver taxiado, liberado a retaguarda, está autorizado seu push. Chame para o táxi Oxa 6-3-1-4. Ok, após o gol aí da retaguarda, está livre o pushback do Oxa 6-3-1-4. Web 5729, nível 360, confim. Com a informação do Luna, tu escuta para a cópia, posição 2. Para a cópia, a informação está sendo atualizada agora, aguarde. A informação será a Bravo em instante, ok? Tá ok, a Bravo, se autorizar também, te copia, depois ouve a informação. Perdão, Web 5729 na escuta, para cópia. Jornada na escuta da cópia. Web 5729, autorizado para confins, nível de voo 360, pela Rapa Zulu 16. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida da Eulida Bridge. O transponder é 5006 e o controle 119 decimal. Perdão, 120 decimal 8, corteja. Autorizado confins 360 da Eulida Bridge. Repausa 10, curva direita, após 5006, transponder, 208, obrigado. Correto, Web 5729, apenas corrigindo a informação que eu paguei anteriormente, a informação é a Alfa, ok? Não é a Bravo, não, é a Alfa. Tá bom, meu camarada, obrigado. Para o táxi, 73, quando papo, temos 73 a bordo, 3 horas e meia, alterna Salvador. Perdão, eu copiei Salvador, 3 horas e meia, o POB, por gentileza? 73, 73. 73, ok, tá livre o táxi via Pátio 1, Índia e Alfa, não pode esperar a torre 18, meia dúzia. Tenha um bom voo, uma boa noite. Pátio Índia e Alfa, 12, é o Xan 63, 14, muito obrigado. Salvador, Oceano 6314, ponto de espera da 104. Oceano 6314, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 180 graus, 04 nós. Linha de decolada, pista 10, Oceano 6310, 104. Salvador, com 925 a uma milha do externo, baixado e travado. Volo 925, complete aproximação, guardando informação de pista livre, é o número 1 para pouso, vento 180 graus 049, ajuste 102, chuva leve na roda. 10012, aguardando autorização de pouso. No 925 já avistada presente? Negativo, 925. Ok, reporte avistando. Reportará. Oceanair 6314, decola 23, controle 120, decimal 8. 208, Oceanair 6314. No 925, tráfego avistado, autorizado pouso. Livre pouso, 925. Avistando agora 500 pés. Gente. Informação Alfa. Qual é a nave? Gol 1077, não é isso? Do Galeão 360, é isso? Afirmativo, meu amigo. Apenas para confirmar a saída prevista, por gentileza. Ok, quer a cópia completa? Eu tenho aqui já a autorização completa. Melhor ainda, prossiga. Ok, o Gol no 077 autorizado então para o Galeão, nível de voo 360, pela Apra Zulu 10 até ESMAP, após segue conforme o plano. Decola da 10, com curva à direita, subida da El Leda Bridge, o transponder é 5015, controle em 19, perdão, 120, decimal 8, controle, cotejo. Gente, voo 1077, autorizado de avião, nível de voo 360, pela Apra Zulu 10 até ESMAP, e de lá prossegue conforme o plano de voo. Falando da 10, curva direita da El Leda Bridge 5019, que eu transpondei o controle 20.8. O 1077, está na posição 7. Correto, 1077, chama pronto para acionamento na posição 7. Chamará muito breve. Solo 925, solo 24, livrar direito no 21.9. Livrar direita, 219, uma boa. Boa. Livrou, na 925, bom dia, prossiga na Alfa, chama antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, o 925. Alô 399, boa tarde, eu tenho aqui o 360 já aprovado, aceita? Confirma, aceita. Ok, Gol no 399, autorizado para São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, pela Apra Zulu 16 até Belo Horizonte, após segue conforme o plano apresentado. Decola na 10, curva direita, subida da El Leda Bridge, o transponder é 5012, o controle em 119 decimal... Perdão, 120 decimal 80, quanto é de? 360, autorizado, decolando da 10, curva direita, da El, Leda Bridge, a rota via plano de voo, transponder 5012, controle 208. Reto no 399, chama para acionamento. Juliette, 925. O 925 ingresso, Juliette, portão 4. Juliette para o portão 4. Santa 3217. Deixa eu me pegar aqui, Santa 3217.